Come on, don't you say a word. To see just what I can be. agora, depois destas quatro músicas, vamos agora ficar com mais quatro? Vamos lá isto. Vamos agora ficar, por exemplo, com uma musiquinha muito à frente, de 93, vamos recordar, música dos Ace of Base, pois é, com All That You Want, ainda Britney Spears, com Amnesia, About You Now, de Miranda Cosgrove, e para finalizar, aquela musiquinha que anda aí na moda, We Don't Speak Americano, música de Yolanda Cole. São as quatro músicas que vamos poder ouvir já de seguida e que vão também anteceder à nossa primeira agenda. Pois é, daqui a pouco vou trazer a agenda de espetáculos para sexta. Atenção, porque hoje nós vamos ter aqui uma exceção à regra. Vamos ter a agenda de espetáculos para sexta e para sábado. Portanto, atenção, porque a agenda de espetáculos de hoje, excepcionalmente, vai contemplar os dois dias seguidos, ou seja, o de hoje e o da manhã. E depois vamos ter só na próxima agenda, a agenda do domingo e os restantes dias. Porque hoje não há muitos espetáculos e, portanto, vamos no fundo filtrar já para fazermos só duas agendas. E é assim então que damos seguimento à nossa emissão. Começamos desta brilhante forma. Vamos à música! This is how I responded.

americano. Agenda? Então vamos lá a isto. Começa agora a nossa primeira agenda. Exatamente, a nossa agenda de espetáculos. A primeira, atenção, porque hoje só há duas, porque a de agora vai contemplar os dias de hoje e de amanhã. Portanto, sexta e sábado, dias 12 e 13 de novembro. Ora, começamos por hoje, que lá está, Alexandre Guimarães, que vai atuar no Redondo. Na Enoteca Municipal Redondo, que é em Évora, se não estou em erro. A partir das 22 horas, vamos ter também os Blind Zero, que continuam a apresentar o seu novo trabalho, Luna Park. Eles vão atuar no Porto, no Coliseu do Porto, esta noite, a partir das 22h30. Mónica Ferraz e André Indiana vão atuar no, na FNAC. Na FNAC do Mar Shopping, portanto, em Matosinhos, a partir das 22 horas, atenção, com a entrada livre. O GNR também continua a apresentar o seu novo trabalho, Retropolitana. Eles vão atuar no Coliseu FNAC, aliás, no Coliseu FNAC, num concerto entre o Coliseu e a FNAC, ou melhor, entre, enfim, digamos, uma parceria, digamos assim, entre o Coliseu e a FNAC. Eles também lá vão estar, juntamente então com os Blind Zero. O GNR vão atuar a partir das 21 horas. No dia 13, amanhã, vamos ter Masgani, Sounds of Distance, no Teatro Circo em Braga, a partir das 22h30. Kátia Guerreiro, na sua comemoração dos 10 anos de carreira, vai ter amanhã um espetáculo no Coliseu dos Recreios, a partir das 21h30, um dos concertos mais anunciados dos últimos tempos. Mónica Ferraz e André Indiana vão voltar a atuar na FNAC de Santa Catarina do Porto, portanto, a partir das 18 horas e com a entrada livre. Vamos ter também os mesmos meninos, ou seja, André Indiana e Mónica Ferraz, na mesma FNAC. Aliás, não, peço desculpa, está a ficar uma função errada. Na FNAC, mas do Norte Shopping, mas também no Porto, a partir das 22 horas e também com a entrada livre. Carlos do Carmo, que esta semana deu um concerto fenomenal, cantando, portanto, Frank Sinatra, vai atuar em Chaves, no Casino de Chaves, a partir das 23 horas. Por fim, Luís Represas, com mais um dos seus concertos, Olhos nos Olhos. Ele vai estar no auditório de Lamego, a partir das 21h30. Disse-lhe há pouco que era o por fim, mas não é nada por fim. Ainda temos Santos e Pecadores que vão atuar em Bragança, no pavilhão do Nerva, a partir das 23 horas. Rita Red Shoes vai atuar no Teatro Municipal de Braga a partir das 21h30. E agora sim, foi então o último concerto que tenho para vos indicar hoje. Já sabem então que Mónica Ferraz e André Indiana vão ter uma série de espetáculos com entrada livre amanhã, com destaque para as idas à FNAC de Santa Catarina e do Norte Shopping, às 18 e às 22 horas. Vamos voltar à música? Vamos lá a isto. Os Backstreet Boys, vamos ouvir The Call, uma grande música do início da década de 2000, uma grande música então que espero que seja de vosso integrado. Logo depois vamos chegar com Take It Off, a última, ou uma das últimas pelo menos, de Kessa, ainda para ouvir Just Dance de Lady Gaga e Center of the Heart, música dos Roxette. É assim que damos seguimento ao nosso... A 100%! Exatamente, vamos lá a isto! Changed my destiny. Me and my boys went out just to end up in misery. Was about to go home when Miss She was standing in front of me. I said hi, I got a little place nearby. I wanna go. I should have said no. Someone's waiting for me. But I come, I go up and say yes. I'm sorry. Just wanna tell you don't worry. 100%. I'm pushing my luck. bem, estamos a chegar ao final da primeira parte do nosso 100%, pois é. Depois da nossa agenda e de quatro grandes músicas, esta Center of the Heart já tinha saudades de ouvir. Pois é, pois é, pois é. Mas agora vamos chegar com mais quatro músicas, também grandes sucessos. Por exemplo, Are You Ready for Love? Música de Elton John. Ainda para escutar Finest Dream de Kellis. Vamos logo, logo, logo depois também ficar com uma música daquelas dos anos 90 que só dá vontade de dançar sem parar. Triple Dance dos Two Unlimited. E para finalizar esta primeira parte, trago-vos uma música brutal. Eu nem sei como é que iria qualificar, porque de facto é uma música excelente. Bem calminha, substancialmente mais calma, mas música muito sedutora. Chama-se No Ordinary Love e é do Shade. É assim, aliás, da Shade, se não estou em erro, é assim que se pronuncia. E é assim então que fechamos a primeira parte do nosso 100%, emissão 11ª. Eu volto daqui a pouco para a segunda parte e para a segunda agenda de espetáculos, com os espetáculos compreendidos entre domingo, dia 14, e quinta-feira, dia 18. Até lá. Até lá não. Até a agenda, sim. Até já. Olha, vamos ver se eu me organizo. Até lá. Vamos ter grandes músicas, um bloco publicitário. Depois eu estou de volta e com mais temas e então a nossa agenda. Por agora, ficamos mesmo com estas quatro fantásticas melodias. Espero que gostem. Até já. Lullaby, so the angels will know us. Angels will know. 100%.

just walk in, I make you smile. It's cool, but you don't even know me. You take an inch, I run a mile. Can't win, you're always right behind me. And we know that you could go and find some other. Take or leave it, or just don't even bother. Caught in a craze, it's just a phase. Or will this be around forever? Don't you know it's going too fast? Racing so hard, you know it won't last. Don't you know, why can't you see? Slow it down, read the signs, yeah, you know just where you're going. Stop right now, thank you very much. I need somebody with a human touch. Hey you, always on the run. Gotta slow it down, baby, gotta have some fun. I'm torn. I'm all out of faith. nation has run dry. That's what's going on. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. Cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. You're so far, far away. Pois é. Ficamos então com estas quatro grandes músicas. E o que é que me dizem da nossa segunda agenda? Vamos lá à nossa segunda agenda com os espetáculos entre domingo e quinta-feira? Então vamos lá a isto. Vamos lá à nossa... agenda! Pois é. Cá estamos então para a nossa agenda com os espetáculos que vão acontecer entre os dias 14, domingo, e 18, quinta-feira de novembro. Ou melhor, pronto, 14 e 18 de novembro. De domingo a quinta-feira. Olha, começamos precisamente no domingo com Maggie Mateus. Ela que anda por aí, sem dúvida, a dar muitos concertos. Agora no Pombal. O concerto do domingo terá início às 22 horas. Mónica Ferraz e André Indiana vão atuar na FNAC de Vila Nova de Gaia a partir das 18 horas e, para não variar, com entrada livre. Ora, os Couple Café vão atuar no Porto, no Cinema da Batalha, a partir das 17 horas e, enfim, com entrada a 5€. No dia 15 vamos ter Luís Represas com Olhos nos Olhos, é o nome do concerto, e eles vão atuar em Lisboa, no Casino de Lisboa, a partir das... eles não... eu disse eles, não é eles. Estava aqui a lembrar-me do Estrovante. Não, Luís Represas vai atuar sozinho. Com o concerto Olhos nos Olhos, a partir das 22h30, no Casino de Lisboa, como disse. Atenção, porque tem entrada livre. Mais um com entrada livre. No dia 16, Cátia Guerreiro. Estava a pensar na Cátia Guerreiro e na comemoração dos seus 10 anos. Os Couple Café vão atuar em Lisboa, na Music Box, a partir das 20h30. E atenção, porque este espetáculo só tem entrada por convite. No dia 17, os Couple Café vão também atuar na FNAC do Chiado. É verdade, eles vão estar na FNAC do Chiado, a partir das 18h30. E com entrada gratuita. Portanto, já estão então na FNAC do Chiado, a partir das 6h30 da tarde, os Couple Café vão então atuar com entrada livre. No dia 18, os Couple Café vão também atuar no Teatro São Jorge, na Sala 2, em Lisboa, também, a partir das 23 horas. E é tudo. É tudo não. Estava aqui a escapar-me um concerto. Ai. Um concerto. E que concerto. António Pingo Vargas, grande nome da música contemporânea. Ele vai estar no Museu de São Roque, em Lisboa, mais uma vez, a partir das 18 horas. Eu não estou a ver aqui, pelo menos com grande afluência, nem Coimbra, nem Braga, nem... onde é que estão estas cidades? Meus caros, não é só Lisboa. Então... bem, e Porto também tem aqui alguns, pronto. Mas não é só Lisboa e Porto. Atenção, vão lá ver, isto aqui há mais pessoas, a maior parte das pessoas não vive nestas cidades. Isto, enfim, pronto. Não sei o que vos diga, mas enfim. Bom, vamos voltar à música. Então vamos lá. Mika com Rain é o primeiro tema que vamos escutar, para logo depois chegarmos com Full Again, música dos Westlife. É uma música mais mexida, com uma mais calma. Pet Shop Boys com Fundamental, e ainda de música de 2006, ou Fundamental, e para finalizar, uma música de 1999, The Other Side, música dos Red Hot Chili Peppers. É desta forma que vamos caminhando a passos largos para o final de mais um 100%. Quando terminar a última música dos Red Hot Chili Peppers, eu vou voltar e para as despedidas do nosso espaço radiofónico. Mas sabem que é sempre um prazer estar convosco nessas emissões do 100%. Vamos à música? Começamos com Rain, música de Mika. Is it really necessary every single day? You're making me more ordinary in every possible way. Better.

don't believe it's bad. Slit my throat is all I have. I heard your voice through a photograph. Chegamos ao final da nossa edição do A 100%. Pois é. Estamos mesmo a fechar as portas por hoje, mas estou de volta então na próxima semana. Vamos ficar com dois temas, duas grandes músicas do início da década de 2000. One Heart, música de Celine Dion, e ainda a música de Sandy Jr., Love Never Feel. Aliás, Never Feel. É assim que se chama esta melodia que vai fechar a emissão de hoje do nosso A 100%. Caríssimos ouvintes, foi um prazer imenso estar convosco. Espero que o vosso fim de semana comece em grande e acabe ainda melhor. Um forte abraço, até sexta-feira! You can run and you can. You can fall a thousand times. You can feel like you've lost your mind, but love. Thank you.